2-0-0-2. Jamal, Lito Atalaya, Charles MC, Mega Soul, 7 Tap. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Claro, pele escura. Mantenha sua postura. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem firme. Mantenha sua postura. Mantenha sua postura. Vendo conselhos, eu pego o evangelho. Independente de dinheiro, o meu critério é sério. Entre o 7 e o 3, eu digo pra você: quando meu Deus voltar, esse chão vai tremer. Eu digo: caia por terra e pego no pé do pecado. Quero te ver em paz, longe do caminho errado. Falo do que penso e creio, e eu não vou de embalo. L.I.T.O. Charles Jamal, lado a lado. Eu não sou fanático, meu recurso é prático, estratégico e tático. Com louco lunático, ai de quem mente de ser o que não é. Enfraquece a corrente, gente de pouca fé. MH sou negro, guerreiro, sou na rima. Meus chutes vão pro gol, a minha força vem de cima. Deus seja louvado por atitudes da minha vida, mas não só por palavras como fazem parasitas. Ai, se eu tô no jogo, se esconde o podre e não se envolve. Jogar papel de louco, bang bang não resolve. Faz sua parte, eu faço a minha, eu sei quem é por mim. Quem faz me justifica até que chegue o fim. Caim traiu Abel, Abel aí não foi pro céu. Inocente não é réu e madeira não é papel. Seja você branco e preto, pele clara ou pele escura, procure ser verdadeiro e mantenha sua postura. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Pele clara ou pele escura, mantenha sua postura. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Mantenha sua postura. Verdadeiros guerreiros da revolução. Não há destruição, não me tornarei mais um ladrão. Mesmo se houver qualquer dificuldade, Deus está sempre perto e é Ele é quem me vale. Parceiros de atitude, comigo do meu lado. Sem vacilo ou falsidade, sem te jogar pra baixo. Eu acho que a vida deveria ser assim. Se tá bom pra você, também tá bom pra mim. Então preste atenção na sua postura. Viva pela fé pra vencer na vida dura. Porque louca é sua atitude insana. Trapaça, farsa, embaça, traz desgraça. Caia por terra, 7-1, farsante. Olhe pra si mesmo, comédia, levante-se. Tô mandando a letra certa e essa é minha sina. Jamal, Charles, Atalaya, preparada, guilhotina. Na rima eu tenho a cura e a solução. Maluco tá na fita, bam, bam, bam, didão. Então, cê ouviu aquela letra lá, sangue. A base é muito louca e o estilo é bang, bang. Não, não, não, não tenho nada contra. Quem tira de comédia, vive metendo bronca. Abraça quem quer, vai, cochila, ronca. Quer viver sem postura, comigo não conta. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Claro, pele escura. Mantenha sua postura. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Mantenha sua postura. Todo mundo quer saber qual que é ser esperto. Que é o dono da verdade entre monstros de concreto. Eu quero a paz, amejo a paz, pela paz faço minha guerra. Tento ocupar de boa forma o meu tempo nessa terra. O profeta tem de monte, quem bota fé é bonde. Fala que sabe, não sabe aonde o mal se esconde. Atrás da iniquidade, em cima da mentira. Do lado da trairagem ou no meio da covardia. A Bíblia conta história de amor e escravidão. Ódio, desavenças de pecado e salvação. Perdão, traição, ganância e confiança, falta de caráter, paz e esperança. Ali eu aprendi que nem tudo é duradouro. Uma porção de verdade vale mais que uma de ouro. Mas tem gente que não entende, tem gente que não lê, tem gente que não liga e gente que não quer saber. Por 30 moedas Judas vendeu Jesus. Acendeu seu bolso e apagou sua luz. Ato suicida, a prata custou sua vida. Agora me explica por que você duvida. Será que pra você é tão difícil aceitar que o dinheiro não é tudo e quem peca vai pagar? Será que pra você é tão difícil aceitar que o dinheiro não é tudo e quem peca vai pagar? 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Claro, pele escura. Mantenha sua postura. 7, 2, mantenha sua postura. MH Soul, mantenha sua postura. Fiquem, fiquem firme. Mantenha sua postura. Claro, pele escura. Mantenha sua postura. Charles MC, Apocalipse 16, LITO, levante e anda. Jamal, sem medo de errar, 2002, pode se preparar.